Recife, fila 251, ao término 3325. 10 Prange Lesma, 327, 251, 3325, no nível número 0. Boa. Olá. Bomber 5061, o ponto de vista é o 6314. A subida como, transição flop. Afirmo, bebe é flop, com curva à esquerda. Chamará quando pelo estacionamento, né? Você veja no carro. Contra Recife no 260, alterno no 288. 260, 288, Oceaneiro 6321. Tava aqui no ISC, vou em rotatória, reporte visual com campo. Lima Alfa Romeo foi para a rotatória, reporte rotatória. Controle Salvador, boa tarde, o 5627 da Trip. Trip 5627, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 990, sai da PUCA. Saiu da PUCA, solicito a notificação para o nível 150-150. 150, sobe e mantém o nível 150, 5627 da Trip. Da Trip. Quando possível, se você puder coordenar com o centro, com o Guaracaju direto, ativar na proa do Alfa Romeo 363? Alfa Romeo 363, aguarde. Ok, o VR de Guaracaju, tá? Gente. Obrigado. E Luiz, que desce para 1.000 pés, o ajuste em Salvador 1.0 no 5, voa e foi direto para a final da 1.7. De 5627 da presente voa Aracaju, sobe e mantém o nível 150 autorizado como nível final. Ok, como nível final 150 da presente voa Aracaju. Muito obrigado, senhora. Bravo que Luiz, que chame a torre 198 decimal 95. Saída do 2231, desce para 2.000 pés, o ajuste no 0.5, reporta estabilizado na LS, vira pista no 0. Partiu, descendo para 2.000, reporta estabilizado, passaria 2231. LS, Quebec, Kilo, autorizado o regresso para a área de lançamento. Quebec, Kilo. Salvador, boa tarde, 3145, 5 PTBR, Vai ser 1-0, ainda da Leta Brice, né, forno direito, campanha 5-0-5-5, controle 2-0-8, portanto, 3-1-4. Correto, essa quantidade para mim. Camarada André. Impacto, passo 83 a 9, 6 horas, valeu. Salvador, Gol Almeida, Vato 9, remoto no 2, puxa canal. Autorizado, já tem o destaque. Camarão, Almeida, Vato. No 3, Centro Recife, no 251, no 3325. Centro Recife, 251, no 3325, Azul 41, 13. Alfa Romeo, visual, Matisse. Lima, Alfa Romeo, torre no 1895. 1895, Romeo. No localizador, o passageiro 2231. 2231, Duna completa, torre no 8, decimal 95. 8, decimal 95. Uno 755, acione identificação autorizada, chegada BONF, desce para 4000, o ajuste no 0 no 5. Azul 4198, boa tarde, contato radar, salutário nível 360, saída da EL. 360 da EL, 4198. Salvador, Gol Almeida, 49 para o táxi, 91 a bordo, 2 horas e 7 de autonomia, alternador Aracaju. Carinho, dia para bem. 9-1. Sim, está autorizado, parte mundial, Partidão no ponto 0-1895, voo na 649, obrigado. Centro Recife no 2685, no 2545. Para descer, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, desça para a altitude de tráfego, reporte passando 2.000 pés. Quebec Kilo. Controle, bom dia, Trip 5488. Trip 5488, bom dia, conta a senhora identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, ajuste no 05. 050, possibilidade de voar Duna? Voa ETAP, 5488. ETAP, obrigado. 925. Dona 925, é, torre 118, 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Gol 6, Patronógico. Dona 649, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 240, saída da El. 240 da El, no 649. Azul 4118, Centro Recife, no 251, no 3325. 251, no 3325, 4118, boa. Boa. Mudança de frequência, o Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo, frequência livre. Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Índia e Alfa, ponto de espera, 1895, já está entrando mais Salvador, boa tarde, Mono 399. 399, para São Paulo, não é? Ah, pera, mas eu prossigo. Obrigado, São Paulo, 360, dia 3 do ano 6, subida da EL, curva direita, ponta de colagem, 5074, código, 120, decimal 8, ao controle. Oi, Mono, estabilizado, Mono 7. 1208, controle, Mono 399. Salvador, boa tarde, Gol 9925, me rota na escuta. No 925, tá encaminhado ao Foi Juliette, então 1. Ao Foi Juliette 01, Gol. direita sobre a decolagem. 5071 é o código. 120.8 é o motor. Israel, lenda 30, decola 1.0 por 2.30, primeira, 701, 208. 755 completa, turno 8, decimal 95. Torre em 895, com quê? 11895. Obrigado, cara. Boa tarde, o controle de Salvador, eu tá 3145, cruzando 2110 na Dael. Tá 3145, contato radar, sobe para o nível 380, da presente voo Ileda, após Ileda Bridge. Ileda Bridge, em ascensão ao 380, tá 3145. Tem 488, desce para 2.000 pés, o ajuste na 0.5, reporta estabilizado. Chamarás, 415488. Agora sim, está autorizado, com 3 de maio. Olha, Benito, localizador 5488. 488, completa, terminando no 895. 895, já. Alfa, tamanho. Para o táxi, o Tené 6314110 POB, alterna Recife, 3 horas e 5. Aqui é Pátio, Índia e Alfa. Outro espera no 2286. Pátio, Índia e Alfa seria 1895? Exatamente, foi esse o meu nome. 895, chamou o voo. Obrigado, boa tarde. Minha 3 não. Livrou. 5488 vai dar passagem ao voo, laranja e